E neste ano em particular é também um reconhecimento ao trabalho feito pelas várias entidades que participam connosco, que têm a preocupação de ano após ano também melhorar a sua prestação em troca de um simbólico apoio, mas que não há nenhum prémio nem há nenhum concurso, bem pelo contrário, aqui o interesse é realmente o bairrismo, o convívio, a participação, a alegria de estar presente e de poder vir aqui ao Parque do Mandanelho mostrar um bocadinho da arte de marchar e da arte de brincar às marchas populares.